chegamos agora ao segundo episódio de Super Drags, Imagem é Tudo. Vemos uma cena do shopping Vanusa à noite. Patrick chama Donizete e Ralph para ver o seu primeiro match no Grindr. Oh. Oh, acho melhor explicar o que é Grindr pra galera. É, né? Então explica aí, dona Sara, que a Sara deve ter mais conhecimento de Grindr do que eu. Aí que tá, eu conheço Grindr porque tem amigos meus que usam, não uso Grindr. Não, mas você sabe que é, né? Eu nem isso não, sei sim. Direito. É, isso é. Então, gente, o Grindr, ele não tem o Tinder para os héteros. Uhum. Os gays também usam hétero. O gays também usa o Tinder. O Grindr é simplesmente um aplicativo voltado para a comunidade LGBT. Porém, enquanto no Tinder você até pode vir a fazer amizade, tipo, ah, vamos sair só pra tomar um café, tal, tal, gostei de você. Porque, né, porque lá no Tinder você coloca seus gostos também. O Grindr, ele é mais escrachado. O Grindr, o cara já chega. E aí, bora encontrar em tal lugar pra eu comer teu cu. Eu estou usando um exemplo real. Teve um amigo meu que chegou e me mostrou o Grindr dele e tava literalmente mensagem. E aí, vamos encontrar no shopping aqui, eu não vou dizer o nome do shopping meu aqui, pra eu comecei o cu e eu fiquei, nossa. Né? É tão escravo. Não, o pessoal do LGBT, eles não se prendem a essas convenções sociais retrógradas. É porque pra eles é assim, você tá lá no Grindr, é, o cara só quer transar, o cara não quer, não é tipo o Tinder que você ainda quer fazer uma amizade. Se o cara tá lá, é porque ele quer comer ou ele quer dar. Então os caras chegam, ah, gostei, bora em tal lugar, hoje eu chego, já quero comer seu cu, eu fico, eita porra. Leva, né? O Grindr também. Eu que, na verdade, acho que pra lésbicas é até outro. Mas aí que tá. Eu conheço porque meus amigos me contam. Eu não sou muito focada em olhar Grindr nem Tinder hoje. Não, entendi. Uma coisa só pra deixar depois o ouvinte não falar. Ah, isso é mentira. Eles não falaram a palavra Grindr. É, realmente. No episódio eles falam aplicativo de encontros. Pra não falar o nome do aplicativo. É. Mas porra! Se não sabia que aquilo era o Grindr, meu filho, porra! Exato. Né? Ah, mas aí que tá, né, gente? O Patrick, ele recebeu seu primeiro match no Grindr, só que tem um fator. O Patrick, ele é gordinho, ele é calvo, ele quase não tem cabelo. E a imagem dele no Grindr é uma imagem muito retocada, não é pouco, é muito retocada. Porque ele diminuiu um pouco a barriga dele, ele colocou uma barbinha, ele colocou um cabelo mais assim. E o Donizete zoa ele, porque photoshopou muito, sabe? É aquele básico que eu cheguei a comentar no começo. Aí já também é uma crítica minha ao LGBT, à comunidade. A comunidade LGBT, ela, enquanto ela é desprovida das convenções sociais, como o Nerd Massa falou, de tipo, ah, vamos transar, ela também é presa muito à imagem. Isso eu cheguei até a comentar em um cast anterior que eu estava com o Nerd Massa. Se você é um gay já mais velho, os gays mais novos não vão te dar moral. Só vão te dar moral se você for boa pinta e se você for bem de dinheiro. Se você for um gay... Sim. Se você for um gay velho que não tem dinheiro e não é boa pinta, já começa pelo fato de não ser boa pinta. Você não vai chamar atenção e elas vão te ignorar. Eles vão te ignorar. Isso também acontece com lésbico, quando fica mais velho e tal. Mas aí o que que acontece? O tal do match que deu lá no aplicativo do Patrick era um fotógrafo. E o fotógrafo entrou no shopping naquela hora porque eles já tinham marcado pra vir. Só que o fotógrafo tava procurando aquela imagem photoshopada do Patrick. Quando ele encontra o Patrick mesmo, propriamente dito, ele ainda faz uma cara de... Você já viu esse cara aqui dessa foto? Eu tô procurando por ele. E quando ele percebe que é aquele... É o Patrick, ele... Ah, peraí, desculpa, estão me ligando. O cara atende a carteira. Ele atende a carteira e sai ele correndo. Ele atende a carteira. A carteira de dinheiro. Ele puxa do bolso a carteira. Ó, estão me ligando aqui. Ó, o Patrick que fica puto. É aquilo da crítica. O pessoal LGBT é muito voltado à imagem. É chato. É chato, mas é. Isso tá muito intrínseco. Então, isso aí é, digamos que é o mais leve que já se viu, porque normalmente um cara ainda xingaria o outro tudo. Tipo, esse fotógrafo no mundo real nosso teria xingado o Patrick inteiro. Aí, pelo menos, ele atendeu a carteira e saiu correndo, mas ele tomou no cu. É, porque o Patrick enviou ele pra um beco escuro, né, pra ele poder pegar o ônibus pra ir embora, só que nesse beco escuro ele foi atacado por Lady Elsa, no melhor estilo. Oh, te devorar! Eu li de Elsa, eu... Exato. Meu Deus. É a bicha, é a bicha, é a bicha, é a bicha. Eu vou te devorar, Lady Elsa, eu sou. Não, a Lady Elsa é muito escrota, é muito besta, misericórdia. E novamente tivemos outra sessão de Dildo entrou. Produza! E aí ele mostra, Vedete mostra através do Dildo, que Lady Elsa soltou um monstro câmera gigante robótico que só fotografa bichas bonitas, transformando elas em foto e depois sugando, ou melhor dizendo, chupando, highlight. Exato. Aí o Dildo escaneia as três, ó, o Donizete, o Patrick e o Ralph, pra ver quem está apto pra fazer essa missão. E o Patrick não é escolhido. Mas por quê? Por quê? Isso porque, aí, em primeira instância, o Patrick acha que o Dildo não acha ele bonito. Aí então ele volta chateado pro shopping, enquanto o Donizete e o... Ralph. E o Ralph faz o Acuenda! Hora de montar! Mas quando o Patrick volta pro shopping, ele começa a tomar fora de todo mundo, até uma porra de uma criancinha idiota. Eu não quero ser feio que não é essa porra dessa bicha. Ah, é, filho da puta? Ah, é, cretino. Então agora tu vai ver, vocês querem uma bicha photoshopada? Então você é essa bicha photoshopada. Ele vai pra casa e arruma peruca, arruma barbicha, se prende em meio quilômetro de silver tape pra poder esconder a barriga dele. E aí ele tirou uma foto mais natural possível. Né? E aí ele tenta de novo outro match, né? Enquanto isso, Safira e Scarlett descobrem que as bichas que estão nas fotos estão realmente presas nas fotos. Inclusive, Donizete dá uma merda, ela rasga uma foto sem querer. Isso não veio ao caso, né? Não, coisa de nada. Ah, tá na foto? Oh, que pena! Meu Deus, que merda, hein? Nossa Senhora! Não, inclusive, é o Ralph que descobre. Ele olha assim, poxa, onde vocês estão vendo? Porque a foto pisca. Aí tá lá, o Donizete vai rasgar ele. Não, o pior é o Ralph dizer que parecem fotos do Harry Potter. Nossa, verdade. Aí, ok, enquanto isso, a Godiva está numa missão. E mesmo. Que missão é essa, Sarah? Ela foi fazer um telefone. Exato, ela foi ligar para o Templo do Gozo dos Céus para falar diretamente com Sandoval Pedroso. Mas só que aí ela é atendida pela secretária eletrônica. E se você acha que você... Se você é cliente da Oi e você acha a Ura chata, a secretária eletrônica do Sandoval é pior. Não, muito... Porra, é aquela... Diz que um para realizar uma oferenda. Diz que dois para realizar uma oferenda. Diz que três para realizar uma oferenda. Por favor, aguardar. Aham, uhum, e diz que quatro para você deixar o número do seu cartão de crédito. Né? Marabolas. Aí o que que acontece? Patrick conhece o Dr. Caio, seu novo match. Só que é um médico daquele estilo Ralph, né? O bombadão de academia. Só que ele não gosta de dar pinta. Ele não gosta de bichas que dão pinta. Exato. Na verdade, eu achei ele também muito remetente ao Dr. Ray também. Porra, ele é todo Dr. Ray, cara. Ele é todo Dr. Ray. Nossa, o jeitão dele é muito Dr. Ray. Eu fiquei assim, meu Deus, cara. Aí ele vai conhecer esse doutor que não gosta de gente. Ele dá umas pintinhas, mas ele não gosta de gente que dá pinta. E é chato pra caramba, cara. Muito chato. Mas nesse meio tempo, a Safira e a Scarlett encontram o tal monstro que tira as fotos. E, gente, ele tira as fotos. Só que a câmera tá na bunda dele. Não, a câmera... A lente da câmera é a... É o pênis, não tem outra forma de descrever, tá? Ah, é verdade. A lente da câmera é o pênis, só que é daquele tipo máquina Polaroid, que revela logo após tirar o retrato. Só que a parte que revela tá nas bundas, tá nas nádegas, né? Exato. Ele aponta a câmera, no caso, ele aponta a câmera no lugar do pinto pra pessoa tirar foto, e a foto sai pela... É muito... Cara... Os monstros desse seriado são sensacionais, cara. São as coisas de outro planeta mesmo, mas tudo bem. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, Vedete descobre pelo Dildo que os requisitos para a missão, na verdade, eram autoestima e força na peruca. E que o Patrick não tinha se escolhido porque naquela hora, depois de tomar um fora, ele estava com a autoestima dele muito baixa. Então, o que... Exato. É, aí o que que acontece? Durante o encontro com o tal Dr. Caio, as opiniões cada vez mais ofensivas do Dr. Caio, principalmente pra Sandrão, que é a garçonete do rodízio, e a Sandrão, cara, chegando com picanha na rabada, ou salsichinha com dois ovos, linguiça, é cada interjeição que agora fala, ah, eu queria ir lá e levar você pra casa e mostrar tua salsichinha pequenininha com dois ovinhos. Nossa. É sensacional, cara. Tipo, é aquelas intromissões. Não, cara, esse desenho é sensacional. Esse desenho é pra tu rir do começo ao fim, cara. Muito bom mesmo. Mas aí, o que que acontece? Voltando pra luta, a Scarlett e a Safira estão apanhando feio pro monstro, porque tá faltando a líder, né? Tá faltando a pessoa estratégica do grupo. E a Lemon Chiffon não vai poder aparecer enquanto o Patrick não der o fora no... Aí o que acontece um pouco logo depois disso, porque depois do Caio ficar ofendendo a Sandrão pra caraca, ele se ofende mais ainda, dá um pitch nervoso, manda o Caio pro diabo que o carregue, lugar que ele realmente merece ir. Não com essas palavras, mas é que eu tô tentando evitar xingar por questões pessoais minhas, e ele se desenrola daquela porcaria, daquele silver tape todo, fala, né? Ela chega, ufa, finalmente eu consigo respirar agora, manda o Dr. Caio pra casa do Carvalho, né? E recupera a autoestima e volta pra missão, agora se transformando em Lemon Chiffon. E... Exato, e agora o monstro, como ele tá ganhando, ele vai tirando mais fotos pra Elsa roubar os highlights. E nisso, a Chiffon chega e o monstro, tipo, tá foda-se pras drags. Tá tipo assim, cara, tô aqui, foda-se pra você. É porque o monstro só tá indo nas bichas bonitas, né? Nas bichas boy magia. Exato, e tá ignorando elas. Só que enquanto isso, temos ainda, nesse tempo todo, a Godiva ainda está na secretária eletrônica do Sandoval pra falar com ele. Só que finalmente ela chega no momento que ela pode deixar uma mensagem pro Sandoval. E, bem, ela muito puta, ela solta uma frase que facilmente ele deixaria fora de contexto. E que realmente ele vai usar futuramente contra ela. Né? É só pra vocês entenderem que às vezes então, você tira a frase do contexto e fica ruim, tá ok? Tá ok. Né, tá ok? É isso aí, é bosta de cocô. E sim, essa foi uma imitação muito horrível do nosso futuro presidente, desculpa. Foi tenso. É pior que eu imitando o que tá preso. Né? Mas aí, o que que acontece? Chiffon volta ao time, as drags de novo vão dar o close, certo? E ela finalmente descobre que o monstro, na verdade, é aquele fotógrafo do match do Grindr lá no começo do episódio, por causa que o monstro tá de alpargata, cara. O monstro robô de alpargatas. Parabéns ao desenvolvedor, ao design de personagens deste desenho. Só faltava ser um monstro de crocs. Aí que eu ia ficar hilariante. Não, tava muito bom isso, velho. Aí, beleza. Né? A Scott usa o leque dela, o leque gongador, pra juntar as fotos que não foram ainda chupadas. Eu esperei você fazer o ui. Ui, desculpa. Ui. Tudo bem. E a Safira usa varinha bliu-bliu. Tu gosta, né? Eu gosto principalmente porque o Ralph é o único dos três que tem realmente voz de menina, né? Exato, e o pior é que ele fala muito feliz, o varinha, bliu, bliu, ele fica muito contente falando isso. É que pra informação dos ouvintes, dos três personagens principais, o Patrick é dublado pelo Sérgio Cantu, excelente dublador, a Safira Cian Ralph é dublada pelo Wagner Follari, o Wagner Follari faz uma voz de menina muito boa, cara, muito sensacional, não, ele não é menina, mas porra, ele deve dar muita pinta, cara, e o Scarlett Carmesim Donizete é o Fernando Mendonça, então, cara, são três dubladores da melhor qualidade, por isso que saem vozes tão fantásticas, cara. Isso. Aí, ele usa a varinha Bilblil pra guardar as fotos num campo de força preservativo. Sim! É um campo de força preservativo. É uma camisinha azul, gente. É uma camisinha azul. Né? É preservativo, bem. Bom, mas aí a Saphira e a Scarlet acabam sendo capturadas pelo monstro, porque a Elsa dá louca e resolve. Mas agora é pra matar a bicha, mata essa filha numa égua. Aí o monstro captura, aí a boa dessa é a Chifon pegando a foto, forra. Mas nem de surpresa essas filhas da puta não saem bem na foto, que elas ficaram perfeitinhas fotografadas. E aí, usando o seu Boá de Odara, ela transforma o Boá de Odara num espelho e na hora que o monstro vai atacar ela, ela reflete a magia do monstro nele, que acaba destransformando o monstro e salvando toda a viadagem. Mas, de novo, a Elsa conseguiu sugar um pouco do highlight da galera, então a vedete mais uma vez reclamou que, apesar de terem vencido, as bichas ficaram sem o highlight, e no final das contas, Sandoval usa a frase fora de contexto da Goldiva para angariar mais e mais devotos e criar tararana, um campo de concentração anti-gay. Isso mesmo, gente. Ele cria um campo de concentração. E isso termina o segundo episódio.